bolso, mundo criminoso, ladrão sem compaixão, mata o boy no calabouço. Mundo criminoso, mundo criminoso, PM com fuzil, pom pom, ladrão morto. Mundo criminoso, ladrão sem compaixão, mata o boy no calabouço. Mundo criminoso, PM com fuzil, pom pom, ladrão morto. O mundo criminoso domina, manipula, quando cê tá armado e gatilhando a bazuca, tem colete, a palma de bala, só pistola causa choro no farol, enquadrou o boy do zero que bom na reação, mais um caixão do cuzão que tem mansão, para-brisa ensanguentado, latrocínio na missão, camburão a tua busca, cê fugindo no sufoco, o jornal anunciando, enquanto um vivo morre, no outro dia o seu corpo fuzilado na valeta, medalha ao PM que furou sua cabeça. Corro, mano, dá ouvido, eu só quero o seu bem, não quero ver você no presídio ou na FD. Não paro de pensar no seu filho na escola, que te vê como herói, se pergunta e agora. A mina com a janta na mesa te esperando, abraçando quando chega e dizendo amor te amo. Não te ilude aí, tiozão, no crime vendo o futuro, é só gambé na crueldade e pudiando com fortuna. Aqui se faz, aqui se paga, você mata, você morre, quando é tarde demais, não dá pra ser nobre. Aproveita esse momento, Deus te dá oportunidade, ver seu filho se formar, fazendo faculdade e não jogando flor, chorando no seu enterro, ouvindo todo dizendo era ladrão, foi bem feito, tua vida vale muito, escuta o meu conselho pra não ser mais um fuzilar no meio do peito. Mundo criminoso, ladrão sem compaixão, mata o boy no calabouço. Mundo criminoso, PM com fuzil, pom pom, ladrão morto. Mundo criminoso, ladrão sem compaixão, mata o boy no calabouço. Mundo criminoso, PM com fuzil, pom pom, ladrão morto. Maluco, cê perde tudo, principalmente confiança da coroa que sofre, tem tristeza, colerança, a mãe de cada um que a brigada põe algema, se fode no sofrimento com seu filho na cadeia, com medo de dormir, toma facada e nem ver, virando mulher pra não ter que morrer. A vida criminosa é movida a revolta, se o refém reagir, bom, ou vítima morta, servindo de test drive na mesa do legista, aberto no todo o corpo pra exame de balística, bandido sem compaixão, fortalece gangue monstro pro governo pesadelo, da favela chefe do morro, os corpos na quebrada, botando real na calça pra forjar ser ladrão, avião que passa droga, vende de pobre culpado, sentença de 30 anos e o PM tá zoando, com a vaca mas estudando, excitado, se gozando, sofrimento de favela, se chupado pelas putas, e o pobre condenado, não ri por fantasia, não me iludo com porcaria, acredita que você ri, como mostrar na telinha, na Globo, Rede Vida, na Record, SBT, Bandeirantes, MTV e também Rede TV, são tudo ilusório, esperando país melhor, mas finge que não vê a guerra da pedra e do pó, não há cara pra verdade nesse país doloroso, que é campeão de audiência nesse mundo criminoso. Mundo criminoso, ladrão sem compaixão, mata o boy no calabouço. Mundo criminoso, PM com fuzil, pom pom, ladrão morto. Mundo criminoso, ladrão sem compaixão, mata o boy no calabouço. Mundo criminoso, PM com fuzil, pom pom, ladrão morto.